esporas arrastem-se lentas e a claridade ensaia seus primeiros passos pela madrugada. Breve estará amanhecendo nos olhos da esperança um novo dia de profícua realização. Começarão a surgir os primeiros ruídos de uma estranha sinfonia. O drama da luta pela sobrevivência, da briga desvairada por um lugar ao sol. Daqui a pouco será dia. E dentro de cada pessoa que se cruzar, haverá uma verdade, uma razão e um porquê de mais uma jornada. A Rádio Ribeirão Preto S.A. já está acordada para mais um dia de labuta, consciente de sua participação para a construção de um mundo melhor. A você, boa sorte e um bom dia de trabalho. Ao seu lado, onde você estiver. ZYK643, onda média, frequência de 590 kHz. ZYG861, onda tropical, frequência de 3.205 kHz. Rádio Ribeirão Preto Limitada, equipe 79. Ao seu lado, onde você estiver. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Ao seu lado, onde você estiver. 79, liderança. Aqui você tem muito mais. Mais um menino bonito no ar. No jeito que o mundo gosta. Alfa Pneus, onde você roda bem até na hora de pagar, apresenta programa Siqueira Martins. A partir de agora, a Rádio Ribeirão Preto, equipe 79, apresenta... Meu coração.